debaixo do pano, dentro da saia. O tempo não passa e não quer passar. É o pano que cobre, a gente se olha e finge não sacar. Que abaixo do céu tudo é chão, acima do chão tudo já pode ser parte do universo. Repeteco, remepa, coisa do tipo. Não vai insistir no que tá muito mais alto do que o Cristo Redentor. Atrás do trio elétrico, no farol, frango assado pelas estradas dessa situação. Quando todos os semáforos estão verdes e o largo da batata grita em comoção. Debaixo do pano, dentro da saia, o tempo não passa e não quer passar. É o pano que cobre, a gente se olha e finge não sacar. Que abaixo do céu tudo é chão, em cima do chão do universo. Repeteco, remepa, coisa do tipo. Não vai insistir no que tá muito mais alto do que o Cristo Redentor. Atrás do trio elétrico, no farol, frango assado pelas estradas dessa situação. Quando todos os semáforos estão verdes e o largo da batata grita em comoção. Que a gente se calma, esmaga a gente mesmo. Como se vivêssemos numa caixinha de fósforo. Pode ser bom, pode ser muito gostoso, não.